apareceu com o seu lindo sorriso, seu semblante tão bonito. Sinto falta do seu brilho, do seu jeito simples que fascina. Eu vou orar pra Deus trazer o sol de volta pra você. É só uma noite que durou, mas já passou. Você vai ver. Já foi cancelado o plano pra seu fim. Você não é cauda, você é cabeça. Quem te separou foi Deus, nunca se esqueça. Pra impactar nesta geração, cheio de poder, cheio de unção. Mude esse semblante se não é seu jeito. Você é o sonho de Deus mais perfeito. Você é uma peça tão fundamental, arma santa para combater o mal. Identidade é servo de Deus. Remova essa pedra, você não perdeu. Seja restaurado, seja transformado. Jesus está passando agora do seu lado pra te devolver em dobro o que perdeu. Mude esse semblante que o um novo dia já volta pra você. É só uma noite que durou, mas já passou. Você vai ver. Você não é cauda, você é cabeça. Quem te separou foi Deus, nunca se esqueça. Pra impactar nessa geração, cheio de poder, cheio de unção. Mude esse semblante se não é seu jeito. Você é um sonho de Deus mais perfeito. Você é uma peça tão fundamental, arma santa para combater o mal. Sua identidade é servo de Deus. Remova essa pedra, você não perdeu. Seja restaurado, seja transformado. Jesus está passando agora do seu lado pra te devolver em dobro o que perdeu. Mude esse semblante que um novo dia já nasceu. Você não foi feito pra viver assim. Já foi cancelado o plano pra seu fim. Você não é cauda, você é cabeça. Quem te separou foi Deus, nunca se esqueça. Pra impactar nesta geração, cheio de poder, cheio de unção. Mude esse semblante se não é seu jeito. Você é o sonho de Deus mais perfeito. Você é uma peça tão fundamental, arma santa para combater o mal. Identidade é servo de Deus. Remova essa pedra, você não perdeu. Seja restaurado, seja transformado. Jesus está passando agora do céu.